Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo um 99 Vidas Bônus. Esse programa é para você que é assinante do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita, o seu host hoje, Jurandir não está aqui. Junto comigo estão Evandro de Freitas. Olá, jovens. E Bruno Carvalho. Olá. Muito bem, vamos responder perguntinhas, tentar responder mais de uma dessa vez, porque ultimamente a gente tem pego perguntas para responder no bônus e aí dura 40 minutos de resposta. Vamos tentar pegar várias aqui, começando com a do Newton Rosa. Vocês escutam o podcast do Mano Brown, o Mano a Mano, o que acham dele? Pô, eu escutei, acho que eu escutei todos, hein? Deixa eu ver, abrir aqui o Spotify. Os poucos podcasts que eu escuto no Spotify, afinal ele é exclusivo do Spotify, e eu acho bonzão, hein, mano? Porque ele faz umas perguntas que a galera... É, eu escutei todos, realmente. O último é da Marina Silva. Ele faz umas perguntas que um jornalista convencional não faria, tá ligado? Sim. Ele tem uma visão de mundo muito foda, o Mano Brown. E aí, é um dos podcasts favoritos, eu escutei todos. Mano, o da Ivete Sangalo é muito bom. Surpreendentemente bom. Eu não ouvi todos, né? Eu ouvi alguns, assim. Vi o do Ronaldo, que é um dos bom relativamente também. Recentes, né? Sim. É, e ouvi vários do começo lá, que tinha... E que foi os primeiros? Foi uma galera muito foda. Eu lembro que teve do Luxemburgo, ouvi. Acho que foi um dos primeiros. O do Drauzio Varela também. Teve um da primeira temporada, que teve uma galera que criticou ele. O Djonga eu ouvi também. O Djonga é bom pra caralho, bom pra puta merda, mano. O do Fernando Holliday, muita gente criticou ele de ter convidado. E de não ter dado, já que ele convidou, porque não deu mais paulada no cara, tá ligado? Uhum. Mas o povo esquece que não tem como, né, mano? Tipo assim, por mais que seja completamente diferente a ideologia do que o Mano Brown acredita... Pra um Fernando Holliday da vida, não dá pro cara chamar lá e ficar sendo cuzão, tá ligado? Espizinhando. E aí ele foi educado. Tipo, ele mostrou que ele discordava, mas ele foi educado, porra. Eu não ouvi esse, mas eu acho a ideia muito boa, assim. Sim, de trazer alguém que você discorda pro debate, né? A proposta, eu acho boa. Eu achei bom. Tipo, realmente, podia ter dado uma... Porque é foda, é um cara que tem muita coisa que pensa diferente da gente. Mas eu acho bom, tem que conversar com o outro lado também, né, mano? É. Eu confesso que eu não conheço outros originais Spotify, assim, que sejam tão bons. Eu também realmente não conheço. É um programa bem da hora, cara. E é meio que por temporada, né? Eu não sei se ainda Sim. tá assim. Não tá. Ele solta alguns, depois para, depois solta outro. É muito bom. Bruno é muito do podcast, né, Bruno, de ouvir? Eu também não sou tanto assim, não, mas... Eu sou velho, eu escuto rádio. Também não. Eu sou velho, eu só escuto Bruno, rádio. Bruno, eu queria te perguntar uma coisa, falando em rádio. Você ainda escuta o Estádio 97? Cara, eu não estava escutando, eu voltei a escutar um ou outro esses dias. Não escuto, assim, igual antigamente, que diariamente, mas curiosamente eu voltei a escutar um ou outro, assim, na semana, sabe? No rádio mesmo. Isso, na rádio mesmo. Esses dias apareceu um corte, veja você, deles pra mim no YouTube, eu fiquei lembrando, caralho, eu fiquei anos da minha vida ouvindo Estádio todo dia, mano. Por todos os dias, tá ligado? 5 horas. Era religioso. É, vira e mexe, eu escuto a transmissão deles. A transmissão deles é bacana, porque, tipo, eles pegam quem é da bancada pra transmitir o jogo, tá ligado? Então, o torcedor, né? Exato, é o Corinthians, é o Mano. É o São Paulo, é o Marcão. Tipo, é o Palmeiras, é o Domênico, tá ligado? Aí eles botam a equipe de quem é da torcida, tá ligado? É legal. É bacaninha, cara. Mas é isso, eu sou velho, eu só escuto rádio. Sério mesmo, nem escuto... Nem música no Spotify eu escuto tanto, eu tenho escutado rádio. Isso aí, muito bem. Eu tô pulando algumas aqui, mas é mais que algumas... Ou a gente já respondeu, ou tem umas aqui que eu acho que seria legal estar os quatro juntos. Por exemplo, teve uma pergunta aqui do... Já passou aqui, que é perguntando qual que a vida é melhor de solteiro ou de casado. O que o jogador tivesse aqui pra talvez trazer essa pergunta, mas assim... Não faz nenhum sentido essa pergunta, porque se a galera tá casada, a galera quer tá casada. Claramente tá casado e tá pensando em terminar. Tá se arrependendo? Isso aí, se a galera tá casada... Você tá ligado? Qual o nome dele? Certeza que é isso, já fala aí no grupo. Edson Pascoal. Ô Edson, conta pra gente, vem aqui, vai. Conta pra gente, o que te afligiu nesse seu casamento aí? Cara, eu já que ele perguntou... Não, deixa o Jandir responder, quando o Jandir tiver... É, quando tiver a gente responde. Eu só acho assim, se a galera tá casada é porque tá casada, se a galera tá solteira é porque quer tá solteiro, né? Então assim, acho que não tem vida melhor pra um porque pro outro. Porque a galera não. Fica comparando época, é foda. Eu acho que tem até o 99, tipo assim, ai, antigamente que era bom, sabe? É, essa nostalgia da época. Tem muito cara coisa, que fica... Quando eu era solteiro, que eu aproveitava a vida. É outros rolês de aproveitar, tá ligado? Exato. Quando você é solteiro, você aproveita de um jeito. Quando você tá no relacionamento, você aproveita de outro. O negócio é aproveitar. É, não é que um é melhor que o outro, tá ligado? Tipo, eu acho meio foda esse rolê de... Ah, era melhor. Era exatamente, diferente, mano. Eu acho que não tem não essa, era melhor. Essa resposta. Vamos pegar então aqui do Guilherme Dobrychop. Sobrenome complicado aqui, não sei nem se falei certo. Se vocês pudessem criar um jogo que se passasse em qualquer período histórico da história, em qual período seria e como seria esse jogo? Eu sempre vou pra frente, eu nunca quero fazer... Você gosta do futuro? Eu gosto do futuro. Pra mim é sempre pra frente. Puta, mano. Eu acho que a gente não tem tantos jogos muito antigos assim, né? A gente tem coisas de idade média. Mas já que é pra dar ideia, faria um Assassin's Creed Império. Tipo, pegar o período do Brasil Pega colonial, do Brasil? Tá legal? Eu acho que seria legal. Em ouro preto. Exatamente. Cheio de ladeiras. Teria o personagem... Não tem uns prédios muito altos pra pular. Tiradentes, daria pra ter foda, mano. Daria pra ter algum... Tiradentes, sei lá. Não, mas se fizesse um jogo do cangaço, seria animado também. Também seria foda. Também. Porra, o Lampião sendo personagem. Assassin's Creed cangaço. Só que não ia ter prédio nenhum pra subir, né? Que é tudo descampado. Ah, põe, sei lá, põe uns coqueiros. Caramba. Adapta aí. Pô, Assassin's Creed em ouro preto daria pra fazer. Dá fácil, pô. Não tem uns prédios muito alto, né? Mas tem umas igrejas, tem uns morros, tá ligado? Dá pra ter uns casarão, dá pra fazer. E podia dar um rolimã pra ele descer, pra não ter que ficar subindo. Não, porque lá é pedra, pô. Não vai dar. Inclusive, eu fui num campeonato de carrinho de rolimã aqui outro dia em Belo Horizonte. Ah, é? Foi bem divertido. Caralho, na ladeira? E tiveram vários acidentes. Lógico, isso é clássico, né, mano? Isso é clássico de passar no Esporte Espetacular, Bruno. Exatamente. Domingo de manhã, tá ligado? Sim, exato. Foi um bagulho da virada cultural daqui. Olha Foi aí. No domingo de manhã da virada. É, mano, teve um acidente lá, uma menina varou uma mulher lá. Foi foda, mano. A mulher teve que ir pra ambulância bancando na hora. Caraca. Mundialito de rolimã, puta merda, mano. É esse mesmo, sei lá que é do abacate, é isso que chama? Aham. Uhum. É isso aí que eu fui. Mundialito de rolimã do abacate, que porra é essa, mano? Belo Horizonte é bom demais. Não, e tipo assim, Instagram. Mano, imagina assim, era uma ladeira legal assim, sabe? Lá no centro, no centro com o bairro Floresta ali na Assis Chateaubriand, a galera de BH vai saber. E aí, era uma descida reta, né? E aí, pra proteger a galera que tava assistindo, eles botaram uns fenos do lado, sabe? Só que, mano, a galera devia estar, sei lá... Realmente, é o suficiente, né? 20 e tantos por hora, 30 e tantos por hora, no carrinho de rolimã, com as rodas de... os rolamentos de ferro, tá ligado? Mano, teve uma hora... Com uma pessoa em cima, né, mano? Pesado pra caralho. Exatamente, e a galera faz aquela parada de... dá tipo os slides, né? Sair de lado, assim, com o carrinho e tal. Uma menina só não conseguiu voltar, mano. E ela passou feno e a mulher que tava em pé de costas, a mulher não tava nem vendo, velho. Meu irmão, ela já caiu de costas no chão e já levantou com a perna toda mancando, já foi mancando direto pra ambulância. Caralho, tá maluco. E teve mais alguns acidentes, esse acho que foi o mais sério, assim, mas teve alguns acidentes. Mano, e tinha galera usando aqueles carrinhos de rolimã que você conecta 4 em 1, você já viu essa parada? Já, fila de pessoas, né? Isso, aí os caras vão, tipo, balançando igual uma minhoca, assim. Foi bastante entretenimento, principalmente porque era domingo de manhã da virada cultural, então valeu muito a pena. Pergunta aqui do Igor Barreto de Araújo. Se vocês tivessem a chance de conversar por 2 horas com uma celebridade que você já admira, que você admira e já não faz mais parte desse plano, quem você escolheria para ter essa conversa e sobre o que conversaria? Aí o cara já manda um recado pro Bruno aqui, o Igor. Celebridade, viu, Bruno? Eu disse celebridade, não vem com papinho de aí que tá. Sou Zé da padaria, pra mim é uma celebridade. Tá aqui do bairro, né? Faz um pão muito bom. Exato. Pô, mas tem que estar morto, que eu ia falar Emicida, mano. Ele falou de estar morto aqui. Mas aí, cara, eu não tenho essas piras de falar. Eu não gosto nem de conversar com as pessoas, vou conversar com quem que morreu. Ô, Bruno, pelo amor de Deus, né? Você fala isso como se eu não estivesse já no mesmo ambiente que você. Fala mais com o homem da cobra, filho da puta. E vem falar que eu não gosto de falar. O Bruno não cala a boca um segundo se ele estiver no ambiente com uma galera. Não gosta de falar. Mó vereador, pô. É? Felipe, você também já esteve no meu ambiente com o Bruno várias vezes. Não gosta de falar, Felipe. Tô falando, puta, cara, é mó vereador. Do caralho, é? Pra ele virar vereador em Osasco, só falta ele encontrar um partido que ele gosta, assim. Só isso. Não, cara, mas na real eu não tenho essa aspira de falar com gente que morreu, tá ligado? Não, não, mas se encosta o Satoru Iwata do seu lado. Esse exemplo hipotético aí. Da hora. Não é da hora trocar a ideia? Não, da hora mas não tem uma pira. Se acontecer ou não acontecer, tanto faz. Não, Bruno, a gente tem que falar, não vai acontecer, porque ele morreu, tá? É. Então. Não estamos no Black Mirror ainda. Por isso que nós estamos metendo essa pergunta. Pra mim seria mais útil, com quem você trocaria uma ideia, pô, vivo mesmo. Aí beleza. Tipo, trocaria uma ideia com o Kojima pra pô, me fala essas ideias de design que você tem, cara. Me explica qual que é a tua fonte. O Ueda. Fumito Ueda também. Fumito. Cara sobre a vida. Teria uns caras, talvez, você gostaria de conversar pra você tentar vender uma ideia? Não. Elon Musk? Não. Sabe quem? Eu tava no rolê aqui em Belo Horizonte. Falar com o Elon Musk. Cara, para de estragar o bagulho. Eu tava, isso aí eu talvez falar. Mas esse cara... Oi, irmão. Mano, esse cara é meio louco, mas vocês viram o projeto dele da casa? Que foda? Não vi. Mano, é uma casa pronta, com hidráulica elétrica, o caralho, e o cara chega e monta e custa 10 mil dólares. Eu já vi esse bagulho, tipo, imprime a casa no... Cara, isso é bom, mas isso é, Bruno, agora é sem zoeira. Isso é muito foda, mano. Isso é muito foda porque isso é casa acessível, mano. Pô, 10 mil dólares, cara, você tá louco. É muito foda, o cara resolve o problema do mundo praticamente, de moradia, tá ligado? Se o resto da galera tiver bom senso e não quiser só o capitalismo maldito. Mas eu vi um videozinho explicando, é muito foda o projeto, mano. Depois pesquisa aí. Tem um monte de vídeo no YouTube e TikTok da vida. E é uma casa muito honesta, mano, muito honesta. Mas sabe por que eu dei esse exemplo? Eu tava outro dia aqui em Belo Horizonte no saudosíssimo Mercado Novo, lugar cheio de... Um rolê que foi revitalizado aqui em Belo Horizonte, era um mercado antigão, pra substituir o Mercado Central, e aí não foi muito pra frente, a galera deu uma revitalizada com uns restaurantes e uns bares assim mais rebuscados e tal, umas paradas misturando coisa antiga com coisa nova. Tá um rolê super legal aqui de BH. Aí, já tem um tempo, já tem um ano basicamente, acho que ele, uns dois anos na verdade, que ele já tá com essa revitalizada. Aí tava rolando um lançamento de um álbum, de uma gravadora, de um selo de uns amigos meus, e aí tava lá rolando esse negócio e tava simplesmente o Caíto Maia nesse rolê. Porra, sério? Casa de Beans? Numa quinta, numa... Era uma quinta? Pra nem uma quinta, uma terça-feira. Mas ele conhecia a galera que tava tocando? Mano, tal, não, ele tava em Belo Horizonte e aparentemente ele queria saber um lugar onde é que, tipo assim, que a... Onde é que a galera... Onde a galera tá? Tipo... A galera do descolado, porque ele é o cara da tendência, né? Uhum. Aí ele queria saber qual que é o rolê da galera desse esquema e ele tava lá, nesse rolê. Foda. Muito da hora. E aí esses amigos meus que tem esse selo aqui, essa distribuidora e... Esse selo de produção musical. Foram lá trocar uma ideia com ele, passaram o telefone pra ele e tal, explicaram pra ele como é que era o rolê lá do mercado e tal. E eu fiquei pensando, putz, se eu tivesse uma baita ideia de produto aqui, eu ia dar uma... Uma startup. Exato, ia dar uma chavecada no Caíto Maia pra vender a minha ideia. Aproveitar, né? Falou, irmão, deixa eu te vender esse meu produto. Tá de boa, fazer um Shark Tank na vida real. É, pô. Na rua. Shark Tank freestyle. Foi da hora essa parada. Era um rolê, tipo, super... Meio levemente underground aqui em BH. Não tava tão cheio. Tava o Caíto Maia lá no canto do bagulho. Mas, enfim. Essas são as pessoas. Acho que também, galera... Não sei se eu teria alguém morto, assim, que eu gostaria de trocar uma ideia nesse sentido. Igual o Igor levantou pra gente, não. Puta, de esporte tem os caras. Kobe Bryant deve ter muito... Talvez pegar muita coisa... Porque às vezes a gente tenta olhar galera do mesmo ramo, mas pegar essa galera que tem um foco muito grande, né? Isso é cabuloso, né? Por que que o cara fazia isso? Por que que você fez o que você fez? Exatamente. Pra tentar fazer 1%, tá ligado? Pergunta aqui do João Meneguin. Pergunta filosófica. Quão pessimistas vocês são com o futuro? Aquecimento global, inteligência artificial avançada, capitalismo, lá, bom, xibom, bom, bom, xibom, bom, bom, deixam vocês receosos com os rumos da sociedade? Cara... Qual o nível de pessimismo, né? É bem que isso, assim, vocês são pessoas pessimistas, olham pro mundo e aí vem, não tem mais jeito? Cara, eu não olho pro mundo e falo assim, não tem mais jeito, eu acho que tem, eu sou uma pessoa que eu gosto de acreditar. O que é ter jeito? Calma aí. Então, porque quem dá o jeito é somos que é nós, o mundo? A gente precisa aprender, é esse que é o ponto, então, mas sabe? O Brasa é o mundo, o resto do mundo é outro mundo. Então, mas eu digo nós aqui, ou nós, o mundo inteiro, é o mesmo caso, a gente precisa aprender, sabe? A questão é se a gente consegue, o quão rápido a gente consegue se recuperar é o quão rápido a gente aprende, entendeu? Eu não acho que tá tudo perdido, não acho. Só que eu acho que a gente tem muita coisa pra aprender, sabe? Eu tenho níveis de pessimismo e de otimismo, assim. Qual prevalece? Por exemplo, essa parada do aquecimento global, essas paradas que ele falou, por exemplo, eu sou bem pessimista, assim. Eu não vejo. Então, mas eu acho que não pega a gente. Mas é isso, eu vou estar ok. Mas, por exemplo, sei lá, eu vejo muito a minha geração e como que ela já tem um poder de aquisição, de compra, de bem menor que a dos meus pais, por exemplo. E eu fico um pouco preocupado com essa parada. Claro que tem também uma diferença cultural muito grande, né? Acho que isso influenciou a forma com que a gente cuida do dinheiro mesmo, né? Hoje em dia, o mercado fez com que existem muito mais opções para a galera da minha idade gastar dinheiro sem... perceber que a gente tá jogando dinheiro fora muitas vezes, né? E como você enxerga o dinheiro também. Isso. Esse que é o ponto. O valor do dinheiro pras gerações muda. Ele é diferente, né? O valor que eu digo, não o valor monetário, mas é o valor que as pessoas dão pro dinheiro muda, sim, com as gerações, sim, também, sim. Né? Mas isso definitivamente, na verdade, fez com que essa minha geração tivesse bem menos tranquilidade pro futuro, sabe? A gente tava fazendo muita coisa pro momento e eu acho que isso é muita influência do mercado mesmo, igual eu falei, eu acho que o maldito capitalismo botou na nossa cabeça muito mais essa ideia do consumismo do que no passado, sabe? E a gente não se preparou muito bem pro nosso futuro, assim, às vezes, né? Já são pessoas, muitas vezes, que já têm famílias menores, que a ideia de hoje em dia não querer ter filho é um negócio muito mais comum, né? Então, assim, e a gente ouvia muitas vezes no passado, ah, você não vai ter filho, quem vai cuidar de você depois? Primeiro que isso... Isso é uma doideira foda. Não sei se era... Só as mães da Larissa Manoela. Exatamente, não sei se seria a mentalidade certa ou não. Eu, por exemplo, eu sinto uma obrigação muito grande de cuidar dos meus pais, mas isso é uma coisa minha, né? Eu não vou chegar para um outro amigo meu e falar que ele tem que ter a mesma cabeça que eu, assim, porque talvez eu não sei nem como é que é a relação entre ele e os pais dele, né? Eu tenho uma relação excelente com meus pais, eu espero poder sempre ajudar eles o máximo que eu puder, e é o que eu já tento fazer hoje, assim, das formas que eu consigo. Mas eu tenho um pouco de receio, assim, sabe? De quando a minha geração chegar numa idade muito avançada, como é que a gente vai estar, assim, sabe? Será que a gente vai conseguir se cuidar? Será que a gente vai ter uma assistência interessante da própria sociedade? Assim, que eu acho que não. Eu tenho um pouco dessa preocupação, sabe? De tá velho, tá às vezes debilitado e não ter muito pra onde correr, às vezes, assim. Além do, sei lá, um seu parceiro ou um próprio filho, assim, sabe? Às vezes... Uhum. A gente não ter... Sabe? Não conseguir nem se aposentar, que é uma coisa muito real hoje em dia. Não, é muito real, muito. Eu já falei até pra há vocês, muito tempo, pô. Mano. Não tem, porra. Vocês têm noção de que já era pra eu estar aposentado se fosse Bruno, o sistema de aposentadoria? Antigamente, a nossa época, acho que foi a última geração de pegar esse rolê, essa relação de entrar numa empresa e ficar muito tempo. Pois é. Não é normal alguém ficar mais de 5 anos no mesmo trabalho. Hoje em dia não é, tá mesmo, ligado? Não, cara. Não é. E antigamente era assim. Meu pai trabalhou, sei lá, aposentou na mesma empresa praticamente, tá ligado? Meu pai trabalhou 36 anos na mesma empresa. Então, aposentou esse veio filho. De Minas pra São Paulo, arrumou um emprego lá e ficou. Até aposentar 70 anos, sei lá, tá ligado? Tipo, não 70 anos trabalhando, mas a idade dele, 70 anos. Uh-huh. E hoje em dia, você vai falar pro mundo, filha do Bruno, você acha que ela entra numa empresa pensando em ficar 30 anos na mesma jamais, empresa? Jamais. Não é esse rolê, sabe? É muito isso, é a mentalidade da geração também. O Felipe citou a questão do capitalismo, que é importante, mas eu acho que vai além disso, da influência do capitalismo. Eu acho que é muito a mentalidade dessas gerações mais jovens, tá ligado? Tem muita coisa do, assim... Do viver o momento e às vezes não pensar tanto pra frente, tá ligado? E é normal, é mudança geracional mesmo. Antigamente não. Antigamente o pessoal, não, vou fazer uma poupança aqui, vou fazer não sei o quê, e ficava planejando, aí eu vou comprar imóvel pra eu ter mais pra frente. Tipo, isso é uma coisa de mentalidade que vai mudando com o tempo, né? E eu percebo isso dessa geração mais jovem, cara. O pessoal não pensa, tipo, não, eu vou resolver o meu agora, tá ligado? Não sei. Futuro, quando ele chegar, eu resolvo, sabe? E é um bagulho. É meio estranho. Eu falo. Eu acho que isso é muita coisa que a gente foi condicionado mesmo por todas as influências que a gente recebe de mídia, né, de culturalmente mesmo, porque eu tô tendo essa discussão aqui, mas eu não sou uma pessoa muito precavida nesse sentido também não, sabe? É porque, querendo ou não, eu satisfaço esses anseios que foram muito provavelmente influenciados em cima de mim, assim, pra viver essa parada do agora, sabe? Eu tenho muita essa... E aí eu tenho um pouco de receio do futuro, assim. De como a nossa sociedade vai estar mesmo, né? A ideia, pô, a gente... O crescimento da população é exponencial pra caramba. E os problemas também estão crescendo exponencialmente, né? Eu acho. É complicado. Isso que ele falou aí é muito foda. A parada do bom, xibom, bom, bom é muito real, mano. Tipo, a galera que tem grana, a tendência é ficar com cada vez mais grana. É muito foda. Sim. E quem não tem é ficar cada vez mais difícil pra ter qualquer coisinha, uhum. Sabe? E aí vai, mano, é foda. Eu tento ficar de boa porque tem muita coisa que, quanto mais velho eu fico, eu percebo. A maioria das coisas a gente não tem controle, mano. Então se você ficar pensando muito, você só vai endoidar à toa, tá ligado? A gente tem pouco controle mesmo, a gente tem pouco controle na nossa vida. Uhum. A pandemia passou aí por a gente, pô, por 2 anos. E o que a gente podia fazer? Não tinha muita coisa, não. Não tinha o que fazer, ficar em casa esperando criar uma vacina, tá ligado? Então assim, eu acho que até depois da pandemia esse sentimento em mim acentuou, saca? De... Pô, tem coisa que não adianta ficar pensando, ficar sem dormir, ficar ruminando, porque, mano, tem, a maioria das coisas você não tem controle. Então, tenta fazer o que dá pra fazer, que você consegue fazer, e vai indo aí, tá ligado? Tem coisa que hoje tá de boa, daqui 5 dias fudeu geral. E aí é isso, tem que ir indo. Tá pensando muito, geralmente só vai te deixar mais bolado e não vai resolver nada. Vamos pra fechar aqui talvez uma pergunta que eu fiz outro dia, a gente tava discutindo as pautas aqui, e eu também me fiz essa pergunta e botei lá na nossa lista, a gente também fez a pergunta pra nós mesmos aqui. É a pergunta do Andrei Antônio Bonato. Por que nunca fizeram um podcast falando sobre a série Pac-Man? E realmente, eu acho, pô, um dia eu tava pensando, putz, tem 99 vezes de Pac-Man? Tem um monte, né, de jogo, né? Pode crer. Eu falei, é óbvio, mas que tem, será que rola quanto tempo a gente fala sobre todos os Pac-Man, mano? Não, todos. Precisa ser todos. Ou tem que ser não, todos? Não, mas o que eu tô dizendo assim, nem se a gente falar sobre todos, eu acho que ia rolar tanto papo assim, será, mano? Eu adoro Pac-Man, tá ligado? Mas já não gosto tanto do Adventure, por exemplo. Eu adoro o Adventure. Pac-Man no modelo tradicional. Eu adoro o Pac-Man Adventure. Eu falaria pelo menos 12 minutos sobre Pac-Man Adventure. E aí a gente vai complementando o resto. É, ué. 12 minutos. Aí você arruma um aí que você fala uns 10, aí fala um que ele fala uns 6, o Jorandinho fala em um também. Daqui a pouco tem uma hora, é. A gente vai juntando, sacou? Então já vou colocar aqui na pauta já, ó. Já vai entrar na pauta. Tá lá, eu botei no sugestões. Bota a pauta e põe o anexo, Bruno. Tipo assim, faz o alt tab pra falar do final de Lost. Se você entrar no nosso documento das pautas lá, nas sugestões, o primeiro de jogos é Pac-Man que eu botei lá. Não, já vou botar no lugar da semana que vem já pra gravar, mano. Vou dropar esse que tá aqui, ó. Esse aqui? Eu droparia o de baixo, talvez. Não. O de baixo já não deu 10 programas do anterior, não? Acho que deu. Não, não deu, não. Foi agora, fizemos agora, né? Do Quackshot. Mas qual que é o número do episódio? Aqui, 580. Que porra que é essa aqui? Acho que é o assunto que é pro Bruno lembrar. É o assunto que a gente falar na Happy Hour. O podcast tá Happy Hour 5. 25 anos depois, que eu acho que é uma coisa que o Bruno quer falar, e aí depois... que é uma coisa que o Jurandir quer falar. E aí sim, vamos indo. Esse remake eu tô achando muito próximo. O que tem de programa aqui que nunca vai acontecer? Não, então faz o seguinte, joga o remake pra baixo e mete as do Pac-Man já, então. Fechou. Pra mim, fechou. Vamos fazer uma operação e aproveitar que o Jurandir não está aqui. Botei aqui Pac-Man e o remake, que não vou falar do que era, sumiu. Não, mas aí bota, não. Tem que botar ele lá embaixo, nesse, na lista, pelo menos. Nesse aqui? Esse é uma boa pra rodar esse aí. Esse aqui. Tá ligado rodar. Que não vai rodar esse. Inclusive, ele já rodou hoje, né, nessa pauta aqui. Isso, então. Ele vai rolar, não vai rolar, mano. Não adianta. Eu acho que deveria ter também, mas é... Mas, sim, cara, o Pac-Man eu acho que dá um... Dá, fala da história, dá. Pô. Te fala. Dá uma enxugada na história aí e depois menciona os mais clássicos. Vou até marcar isso aqui em amarelo pra gente revisitar depois. Esses aqui vai revisitar. É, tem outro remake no meio aqui. Exato. 587 já, o Jorandinho tá louco, irmão. Festival. Só tem remake. O Jorandinho tá maluco, pô. Ah, então pode deixar esse, o de baixo dele aí até, talvez. Esse na TV também tem uns 6 meses. Hein? Vai, esse aqui... Mano, esse aqui nós chegamos no dia pra gravar e mudou. Eu tava. Esse dia eu tava. Enfim. Mas é isso, então. O podcast Pac-Man está na lista da pauta. Já entrou agora aí. Parabéns. Então, vamos ver se ele será executado, mantido. Porque são duas coisas diferentes dentro do 99 vezes aqui. Tá na pauta e ser executado, essas coisas mudam. Mas enfim, acho que por hoje é isso. Desse mais uma, só mais uma pra mais fechar. Mais uma chorinho, acabar, chorinho. Vou passar uma aqui, uma rápida aqui, porque a outra que eu ia pegar aqui também é... Filosófica é foda. Filosófica, é. Felipe Cruz. Qual a opinião de vocês a respeito de gatos, o animal? Eles são o capeta, são a personificação do capeta. Vamos ver se vai pegar essa referência, Bruno. Tal qual o Rogério Ceni, chato pra caralho. Eu nunca tive gato, não posso opinar. Eu também nunca tive. Quando eu era pequeno, eu tinha um certo trauma e a minha mãe não deixava chegar perto porque uma vez um gato me atacou. E era exato, uma criancinha pequena. Assim, eu falo brincando, mas é que a minha experiência com gato é muito isso, mano. É muito bicho traiçoeiro, tá ligado? Na época que eu tava no colégio, eu namorava uma menina e aí toda vez que eu ia na casa dela, o gato me atacava, mano. Cara, você não era bem-vindo pelo gato. E, tipo assim, eu sempre gostei muito de animais, assim, então eu sempre tinha um bichinho em algum lugar e eu ia atrás dele pra mexer com ele. Uhum. E eu não tinha medo, sabe? Mas aí eu do tinha... gato. E aí minha mãe falou que eu tinha uns 4 anos, aí o gato me atacou. Caralho. Feio, assim. Feio, assim, tipo assim, me arranhou e me mordeu e os caramba. E aí a minha mãe mesmo já criou uma algeriza com o gato e aí ela foi passando pra mim, né? Não. Tipo assim, ó, mexe você com esse gato aí não, que esse bicho aí não dá pra confiar, não. É, isso acontece, cara, muito. Mas hoje em dia. Mas hoje em dia, eu tenho muitos amigos que têm gatos, assim, amigos e amigas e tal. E eu me dou super bem com os gatinhos da galera, assim, carinhos, a mil. E eu tenho vontade de ter um gato hoje em dia. Porque dá menos trabalho cachorro. Eu amo cachorro, né? Cachorro é um bagulho que eu sou apaixonadíssimo. Não posso ver um cachorro num bagulho que eu simplesmente esqueço as outras pessoas, os outros seres vivos que estão lá e vou mexer com o cachorro. Uhum. Mas hoje em dia... Mas dá menos um trabalho gato. Mesmo. O que me pega muito no gato é o fato dele subir nos lugares e ir com a patinha e tacar as paradas no chão. Isso é foda, né? Just for fun. Foda-se você. Tipo assim, tá ligado? Falei lá que eu fui na Argentina e comprei meu bonequinho. Foda-se do... os seus pesos gastos. Que mira bobo do Messi. É? Aí o gato vai subir aqui e tacar o boneco no chão, caralho. E eu não posso fazer nada. E aí ele vai virar pra você e vai ficar assim, que é mira bobo. É, pode crer. Isso eu acho... Tipo assim, eu admiro o desprendimento social do gato, o tá ligado? O gato vai fazer assim, aí, mano. Vai fazer o quê? É, então, vai me jogar pela janela? Você não vai fazer isso. Quer que se foda. Mas nesse caso, eu sou muito uma pessoa de... Que o pessoal gosta de dog person. Sou muito cachorro de cachorro, cachorro sabe? É da hora demais. Tá cachorro louco. É muito louco, mano. Você é louco. Eu não... Eu, assim... É o que eu falei, o fato de eu não ter muita confiança com gato não quer dizer que judiar, muito pelo contrário. Eu já resgatei gatinho da rua, essas coisas. Eu só não fico, porque pra mim é um animal que tem um meio trauminha, assim, da maneira. E outra, justamente por causa do cachorro, gato é muito covarde, mano. É que cachorro é muito bobo e gato é muito covarde no sentido de covardia de... Não é que ele é medroso, é de ele tá ligado que cachorro é bicho bobo, por exemplo... Eu já perdi as contas da tadinho do caramelo, ele chega, ele acha que todo animal é amigo dele. Puta. Aí ele chega pra cheirar nos gatos, o gato dá uma patada na cara dele, mano, tá ligado? O Jake, já tá... Bruno, foi foda. O dia que eu tosei o Jake, ele tava de boa, tá? Eu perguntei pra veterinária se podia andar, ele podia andar, ou se ele tinha que carregar no colo. Uhum. E ele tava com aquelas paradinhas no pescoço, tá ligado? Uhum. Aí ela falou, não, ele pode andar tranquilo. Aí eu saí andando com o Jake pra voltar pro carro, pra vir pra casa. No meio do caminho tinha um gato. O Jake foi dar uma cheiradinha, filho. O gato, vau, na orelha dele. Pois é. Cortado até hoje, mano. Escorreu melado, como diria o Silvio Luiz no dia. E eu falei, caralho, o cachorro tava quieto, mano. Maldito gato. Pois é, então. E rasgou, tá ligado, a orelhinha dele. Até hoje tem a cicatriz. Eu não gosto de gato, mano, sei lá. E mora em apartamento, aí ia ter que pôr tela. Sei lá, talvez eu teria um gato algum dia, mas eu acho que o cachorro mais dá. Eu, se tiver a escolha, eu sempre vou escolher cachorro, cara. Isso aí, eu estou no pensamento de adotar um gato, mas na verdade eu não estou podendo adotar bicho nenhum aqui, mano. Se vocês fossem ver o estado da minha casa nesse momento, bagunça aqui. Parece que já moram uns 40 gatos, uns 20 cachorros aqui dentro. Já tem gato tacando as coisas do chão. Exatamente. Enfim, este foi mais um 99 Vidas Bônus. Muito obrigado a todo mundo que mandou perguntinhas, não só as que a gente respondeu aí, todo mundo que interage com a gente lá, não só no Hotmart, mas também, claro, lá nossos grandes amigos do Telegram. Um abraço pra todos. E muito obrigado por todos vocês que apoiam o 99 Vidas. Eu não tenho a mínima ideia como se termina um bônus. A gente acabou de gravar um e eu não lembro. Esse foi o bônus 99 Vidas. Ah, sim. Então é isso. Esse foi mais um bônus do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E agora que eu falo que esse foi mais um bônus do 99 Vidas. Exatamente.